Aê, não importa a quebrada e tão pouca malandragem. Apenas siga as regras da favela. E uma delas é essa aqui, ladrão. Fica esperto. Fica esperto. Fica esperto. Fica esperto. Bem ligado, tô na quebra. Esperto com cautela. Cotidiano criminoso é o paradigma da favela. Luta ativamente a cada morte, um desfecho diferente. Dívida de droga foi mais que evidente nessas fitas. Infelizmente já desceram centenas de ladrão. Tô esperto no mundão pros irmãos. Saúde, liberdade e proteção. Mas em alguns casos decolou, foi sem perdão. Pilantra, safado, na favela não se cria. Ele sabe muito bem e as regras o cabeta contraria. Tô ciente da maldade, cada mito vacilão que te atrasa e cai mais na frente. Mal sabe ele que o cerco tá se fechando, que a cada atraso o seu tempo aqui tá se esgotando. O crime se apresenta e mostra sua cara, sem cortes, com frieza, sem vacilo contabilizam. As mortes ganham destaque em meio ao sofrimento, seja no DF ou no entorno tem ladrão. Ligeiro no movimento, grilado com desafeto, e com a polícia fica esperto pra viver mais um dia. Três pessoas foram mortas e quatro feridas a tiros de fuzil num confronto entre bandidos em Planalto. Planalto. Planalto. Fique esperto. Malandro bom não deixa falha. Fique esperto. Essa é a lei aqui da área. Fique esperto. Sempre sujeito, eu tô ligado. Fique esperto. Vacilou, foi pro saco. Fique esperto. Malandro bom não deixa falha. Fique esperto. Esperto malandro que a favela é muito louca. Pilantra nunca se esqueça, se deixa falha é formiga na boca. Ande grilado ligeiro, véi, não queira ser o primeiro. Aí direto pra vala, moleque, fique sempre cabreiro. Nunca dê um vacilo, respeite a lei da quebrada, pra não te acharem no mato com a cabeça furada de bala. Pivete se envolve no crime, se acha um malandro da hora, com vários petecas no bolso e altas dona, banda na cola. Moleque na correria, metendo vários 5-7, dia e noite na função, ali na quina fumando um beck, pagando de traficante, viciando toda a molecada, vendendo maconha e farinha e se achando o rei da quebrada. Mas a cobrança é certa, o crime nunca deixa falha. Pegou, não pagou, barato é louco, mais um cabrito na vala. Comédia aqui não se cria, pode crer, favela é perigo. Fique esperto, ligado, pois pra morrer só basta um vacilo. Os bandas de atitude, anda sempre em todo lugar, sempre ligado, armado, e ninguém paga pra vacilar. Considerado pelos parceiros, andando sempre pelo certo. De rolê na madrugada, mas com o olho sempre bem aberto. A noite é cabulosa, esconde vários perigos. Fique esperto virando a quina pra não morrer na mão do cabrito. Tome cuidado na rua, ande sempre longe do gatilho. Fique esperto, parceiro, e considere isso um aviso. Fique esperto. Malandro bom não deixa falha. Fique esperto. Essa é a lei aqui da área. Fique esperto. Sempre sujeito, eu tô ligado. Fique esperto. Vacilou, foi pro saco. Fique esperto. Malandro bom não deixa falha. Fique esperto. Essa é a lei aqui da área. Fique esperto. Sempre sujeito, eu tô ligado. Fique esperto. Vacilou, foi pro saco. Firmando isso vivo aqui na quebra é sem vacilo. De três parada errada, na noite é aquilo. E poucos conferem certeiro no globo do pivete. Atitude, maldade, na mente o flashback da vida, das donas, no tempo de outrora. O crime é impiedoso, te engana e apavora. Te dá força, suporte na breve caminhada. Ladrão, fique esperto, tire o pescoço da navalha. O medo comanda a capital do Brasil. Nas quebradas o função, nos corre estão a mil. Atrás de uma melhora, sem auxílio do governo, a malandragem te excita e o playboy que paga o preço. Parceiro, talvez se liga, não siga o caminho errado. O crime é foda, nunca deu estia pra quem escolhe esse lado. Irmão, sabe o que eu falo, abandona essa vida bandida. Viver na função, barato é louca, só ideia suicida. É triste ver os parceiros se afundando cada vez mais. Conselhos já não adiantam, quando caem não voltam jamais. Por isso fique esperto, pois a vida tem muito valor. Ou você só vai se dar conta quando ouvir o giro do tambor. Não caia na ilusão de querer ser o bandido patrão. Fique esperto, ligado, porque o crime sofre evolução. Final, cadê o caixão? Pense bem o que vai escolher. O recado aqui foi passado, agora é só com você. Fique esperto. Malandro bom não deixa falha. Fique esperto.